Atenção, emissoras dos catadores de relíquias! Ao toque de dois sanduíches que nós adoramos, começa esse podcast! Steakhouse Burger! É, pra mim, só um frangão com muita mostarda em cima. Obrigado. E estamos aqui! Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui especialmente com... Emanuel. Sai, Emanuel. Botini, tio. Pra quê? Pra falar do joguinho Lindy Magnus, LOLzinho, hã? Nós vamos falar hoje de League of Legends, rapaz. Esse podcast maravilhoso falará sobre LOL. Então voltamos daqui a pouquinho depois dos nossos recados. Recadinhos? Recados. Manda um beijo pra mamãe. E estamos aqui nos nossos recados e eu não estou sozinho, estou com... Wesley Costa Nogueira. E... com o Matheus Kruger. Mas ok! Kruger. E estamos aqui para dar um recado incrível. Nós estaremos onde, Wesley? No Anime Arts, que irá ocorrer dia 13 e 14 de dezembro. E você vai, Matheus? Não. Se lascou! Eu comprei o ingresso antecipado. Nossa. E? Não vou. Por quê? Porque vou fazer o vestibular, vou pra faculdade. Porque não cara responsável vai fazer o bagulho maneiro enquanto a gente vai estar se divertindo, pulando e vendo garotinhas lindas maravilhosas. Isso aí. Ou ele não passa na faculdade. Não, eu vou passar, tem menos candidatos do que vagas. É verdade, Fatec. Nossa. Mas então, estamos aqui. Fatec de tu. Estamos aqui depois dessa. Essa crítica? Não, crítica, foi uma crítica, ótimo. É, estamos aqui, nós vamos estar na Anime Arts, domingo agora, dia 14. O Anime Arts vai ter dia sábado e domingo. Dia 13 e dia 14 de dezembro. Quem estiver lá e ouve, chega lá, dá um toque pra gente. Oi, tudo bom? Dá uma voadora na costa. Sabe como que é? Chega com esse carinha que vocês recebem a gente sempre. Não sei se você vai reconhecer a gente, mas nós tentaremos gravar algumas coisas ali. Sim, vai ter um podcast, ó, supimpa pra vocês. Vai que você pode fazer uma participação especial. Vai que você pode xingar a gente. Ao vivo. Ao vivo. Fala mais um pouquinho, Matheus. É isso aí. Eu não tenho o que falar sobre isso. Eu só sei que eu fui no evento. Fale com sua voz de veludo. Minha voz de veludo? É para as ouvintes femininas. Existe? Algumas. Então, né? Vamos voltar. Obrigado. Esse negócio lindo, né? Que isso? Então é isso. Agora voltem para o nosso podcast lindo, maravilhoso. Dá um bye. Bye. Tchau. Falou. Vamos pro podcast. Que eu não sei qual que é. Bom dia, Morgana. Rápido. Ok, vamos direto ao assunto. Aqui diz que você sabe cozinhar e fazer ótimos biscoitos. É verdade? Nem todos são bons. Bom, então vamos ver. Poderia fazer um para eu experimentar? Isso vai ser rápido. Que cheiro bom, Morgana. Parecem estar muito bons. Espera, você colocou cogumelos de timo nos biscoitos? Deu fora daqui, sua vadia. Pensei que todos os anjos fossem bons. Nem todos os anjos são bons. Seguranças, tirem essa doida daqui agora. Antes que ela faça mais coisas erradas. Eu terei minha vingança. Que mulher cretina. Espero que a Soraka roube o seu pentakill, no limite da range de um ataque básico, e que você caia para plástico 15. Próximo. E nós voltamos aqui com a magia da edição, para começar a falar desse jogo lindo, desse MOBA, cara. Manuel, quero perguntar para você, quanto tempo você joga LOL? Cara, numa forma precisa eu não vou conseguir responder para você, mas em torno de novembro, quase começo de dezembro do ano passado. Mais ou menos um ano já. Dá uma fichinha básica do LoL pra vocês. Ele foi desenvolvido pela Riot Games, né? Sim. E aqui no Brasil, ela foi lançada em agosto de 2012, cara. O beta saiu em 2009, é isso? Sim. No caso, o que aconteceu? Riot Games, ela acabou lançando essa versão antes fora do Brasil. Ela queria atingir principalmente o povo americano que jogava Dota. E ela quis pegar esses fãs que já gostavam de MOBA, já gostavam desse tipo de jogo. Lançou pra lá, fez sucesso, deu certo, progrediu. E com dinheiro eles acabaram investindo em mais um servidor, que foi o servidor brasileiro. O servidor brasileiro foi um dos últimos a chegar. Então por isso que lá já tinha desde 2009, o server beta ainda foi antes, em 2008. E aqui no Brasil acabou chegando só em 2012 a versão oficial. Entendi, muito bom. Eu tenho um especialista, velho. Isso que é massa. Não é quando eu... Ai, caralho. Não é quando eu faço programa de música que, nossa, então, é dessa tal banda que ela é legal. Eu não vou falar nada sobre ela. Não, ela é legal. Que bom. Os cantores cantam, cara. Ela é legal. Entendeu? É um especialista, velho. Isso é massa pra caralho. Tem alguém que entende bagulho do Breguet. Porque eu joguei uns 3 meses e... E gostei. Porque eu sou ruim. E minha internet é ruim. E meu computador é ruim. Esses 3 fatores juntos não me deixaram jogar. Mas eu curto, gostei pra caramba e tal. E eu nem arrisquei Dota, porque é mais pesado. É bancada com o PC. Tadinho. Beijo pro PC. Beijinho no alto. Esse é o nosso especialista. Mas então, tá, por que que eu tô fazendo esse programa? Eu quero realmente pegar do básico. O que é o MOBA? O que que é, tipo assim, começa lá no Dota mesmo, né? No Warcraft em si. E vem vindo, não, acho que não tinha esse esquema de 5 contra 5 no começo, não é? Tinha. Já tinha, já era já, desde do, já, do início desde dos MOBAs. O MOBA, que foi o Warcraft, já era um time 5 contra 5. Ah, e veio vindo até agora. O League tem uma popularidade até grande aqui no Brasil. Muita gente diz, ah, tem aquela velha polêmica, Dota ou LOL? A gente deixa pra depois, essa pergunta tem que ser feita depois, que é massa pra caceta. O jogo é basicamente uma equipe de 5 contra 5, num campo de 3 linhas, que são chamadas... Lanes. No caso, dando um resumo básico, só complementando o que você disse. São 5 contra 5, mas na época, tipo, o MOBA, o que é exatamente? Ele surgiu com a ideia de que eram campeões aleatórios da história do Warcraft, numa brincadeira, tipo, um contra o outro. Então, na época, o jogo não era pra ser levado a sério, era um patch, não era nem um jogo. O MOBA foi considerado, tipo, na época não tinha um ADC, um cargo suporte, o cargo na lane de cima, que era o top. Era, tipo, qualquer personagem contra qualquer personagem. Era 5 contra 5, literalmente. Já no LoL, que foi adaptado isso pra um jogo mesmo, você tem a lane de cima, a primeira lane, que é a top lane, que lá vai o top. Sim. Pode, normalmente, o tanker do jogo. Na mid lane, normalmente, o mago do jogo, que é o AP Carry, ele tem ataque de habilidade. Ele é mais um caster do jogo, digamos assim. Na bot lane, a lane de baixo, você tem o atirador e o suporte, que ambos se complementam. Ele causa o maior dano físico do jogo, para equilibrar com o mid. E ainda tem, digamos, que a quarta lane, que não é bem uma lane, na verdade é o resto do mapa, que é o jungler. É o cara que ele fica na selva caçando os monstros e ele só pega a experiência pelos monstros da selva. Entendi. Então, o LoL, não que o LoL tenha feito isso, mas atualmente existem funções para cada local e para cada participante do grupo. Saquei. Você tem um famoso, começou a jogar mais ou menos 1 ano, né? Sim. Já tem 1 ano já, né? Tal. Dota tem muito mais. Eu jogo brincando uns 4, 5 anos Dota. Desde a época que saiu o primeiro MOBA, quando joguei, porque eu já jogava Warcraft, o primeiro Warcraft que saiu, que era versão, depois saiu pra Play 1, chegou a sair a versão pra ele. Era gráfico horrível, parecendo Tibia. Depois foi sair os outros Warcrafts com gráficos melhores, que era o 3 Ranging of Chaos, e depois saiu a expansão, Frozen Throne. E com ela que veio o MOBA, então eu já jogava Warcraft há muito tempo. Quando eu joguei, comecei a jogar LoL, já atendia quase mais de 80% do sistema por causa do Dota. Por ter essa grande variedade, ele consegue ser equilibrado, ele consegue ter esse equilíbrio no jogo em si? Ou tem sempre algum ponto que está desequilibrado, tem algum no jogo, ou personagem, ou mesmo itens, ou coisas assim? Não, no caso, o único que às vezes que a Riot pena um pouquinho é quando ele solta campeão. Quando o campeão chega no servidor, ele é um pouco estúpido. Então ele sempre sofre um pouquinho de nerf logo depois do lançamento. Porque eles não pensam exatamente por tudo que o personagem pode fazer. Então quando o personagem é lançado, eles testaram uma versão beta, que é o PBE, que é uma versão aberta para testes, e depois eles põem no LoL. Mas ainda assim, eles terminam de ver todas as jogabilidades que podem ser feitas no LoL. Se tiver alguma coisa para ser corrigida, eles corrigem na hora. Fora isso, é um jogo muito balanceado, comparado a Dota. A Dota é um jogo tipo, extremamente apelão. Tem personagem que praticamente nunca pode entrar numa partida porque ele é muito ignorante. Já do The LoL não tem isso. Ele tem personagens equilibrados, itens equilibrados, não é algo que você fala, nossa, aquele campeão entrou no time de lá. GG, não tem o que fazer. Você sabe o que fazer para derrotar ele se você souber jogar. Eu quero aqui só voltar um pouco do tempo, usar minha máquina do tempo incrível, que não é edição ainda, só pra explicar pro... Cara, quem é o cara do fundo ali? O... Como é seu nome, querido? Sebastião. Ah, tá. Beleza. Você é Sebastião. Você não sabe o que acontece nesse jogo, certo? Certo. Explica pra gente qual que, digamos assim, o objetivo primário do jogo. Você tem sua equipe que está na sua base sem fazer o quê? Certo. No caso, são 5 contra 5. Tirando toda a história, todo o enredo do jogo, na parte, digamos, teórica do negócio. na parte real. O objetivo é, ou você destrói a base inimiga, destruindo o Nexus, que digamos que é o centro da base de lá, ou você faz o time inimigo ficar de saco cheio e todo mundo se render, destruindo a base deles sem necessariamente você passar por todas as torres das lanes. No caso, as três lanes, cada uma possui três torres. Você tem que destruir essas três torres, pelo menos de uma lane, para levar um inibidor. Destruindo o inibidor, você pode levar as duas torres da base e o Nexus. Então o objetivo nada mais é do que destruir a base deles. Não importa quanto você mate ou quanto você morra. Nunca o jogo acaba. O jogo acaba quando a base é destruída. Seja por surrender ou por realmente ir lá e destruir a base deles. Muita gente que chega e fala comigo, tá, ah, LOL, mas o LOL é chato, por quê? Porque é um jogo de vai e volta, de enrolação, de busca de posição, e eu não gosto de jogo assim, eu quero uma coisa mais direta, como um FPS. Se fosse mais direto, eu até jogaria um LOL. O que você acha? Tipo, é a opinião que eu já ouvi de muitas pessoas, entendeu? O que você acha sobre... Olha, vou apanhar na cara, vou levar surra na rua quando sair, mas eu vou responder sinceramente. Faz sentido, mas ao mesmo tempo não faz. Por quê? É perda de tempo o cara que joga FPS falar, ah, eu não gosto de coisa repetitiva, porque FPS você morre, volta à base e começa a partida pra você matar os caras lá de novo. Então eles repetem exatamente da mesma forma que repete as partidas de LoL. Você ganha, aí você faz outra partida pra fazer a mesma coisa. Então FPS e LoL é a mesma coisa. Mas o que eles têm razão é o fato da partida complexa. Você joga um FPS, o único que você tem que se preocupar é com mira e gravar o mapa. Não tem muito assim de além. No LoL, personagens são diferentes. Tem personagem tanker, tem personagem que, no caso, atirador, tem o suporte, tem o mid, tem o jungler, que fica na selva. Porém, o top pode ser tanker, como eu falei, pode ser de dano, pode ser mago, pode ser de lifesteal, que fica dando sustain na lane, ele não morre. Da mesma forma que o mid, não precisa ser literalmente um mago. Ele pode ser um cara que dá dano físico, mas caster, entendeu? Ou um ninja assassino, que ele simplesmente ele vai lá e mata o mago, impedindo o crescimento do mid. Ele countera, digamos, essa lane. Então, tem um monte de coisa que você pode estar fazendo no jogo. Você não é só ir lá e jogar e matar. Você tem que ver com que personagem ele pegou, qual personagem é melhor contra aquele personagem, que tipo de estratégia você vai usar contra aquele personagem. Os itens nunca são iguais. Depende muito de que campeão você está enfrentando. Você não vai fazer armadura para um cara que dá dano mágico. Você vai fazer resistência mágica. Então o item não é, nunca é o mesmo item que você faz. Você faz itens variando com a partida. Tem estratégia de combate, modo de jogo. Tem bugzinhos que dá para você aproveitar, como tempo de ataque. Então nisso eles têm razão. É algo bem mais complexo do que quando imaginei quando comecei a jogar LoL. Ah, de novo. Nosso noob Sebastião ali no canto. Ele ficou mais no canto que eu estou apontando para ele agora. Tá fugindo, não. Ó, tá saindo pela portinha do escudo. Não, volta aqui, você ia perguntar um negócio. Não, peraí. Não se acanhe, pergunte. Não, escreve na placa não, então peraí. Ah, o que é? Tá, jogar LOL, pra quem, tipo, pro nosso querido amigo Sebastião ali, é complicado começar a jogar, ele tem uma curva de aprendizado boa, assim, comparando com outros jogos, até com outros jogos mesmo, de console e tal, que essa é uma preocupação das pessoas, de, ah, vou pegar um jogo novo e talvez seja difícil começar e aprender e pegar essa manha e continuar, entendeu? É difícil, porque por mais que você tenha conhecimento que nem eu tive no Dota, você vai chegar, vai ver que são coisas diferentes, e aqui é Brasil, velho, que é Brasil, mano, aqui tem Rue BRBR, velho, aqui tem os caras que vêm pra trollar a partida, xingar sua mãe de gorda, e você vai sofrer com esses caras, você vai ficar meio desmotivado, porque é criança, tipo, o jogo não é restringido pra faixa etária, então vai ter muita criança de 8, 9, 10 anos que se revoltou porque o cara bulina ele na escola e ele vai querer bulinar todo mundo dentro do jogo. Então às vezes o cara vai chegar lá na base, tipo, no meio do jogo, você vai falar, viu amigão, faz tal coisa, ele vai tomar um seu. Ele vai xingar você, ele vai ficar puto da vida, ele vai querer desestressar em cima de você. Cara que não escuta, tipo, dica. No começo é só você ignorar, tipo, você falar, ah, deixa pra lá, ignorar porque tem gente ruim. Da mesma forma que conforme você vai jogando, você encontra pessoas muito legais que sabem te ajudar. Dependendo da pessoa, se você fizer amizade, ele começa a te ensinar a jogar, te dá dicas, mostra pra você o que você pode estar fazendo, vê pontos que você ainda não enxergou porque você não tem experiência. Não é um fim do mundo. Dá pra jogar, mesmo que tenha bastante gente troll. É um jogo divertido. Aí, uma coisa importante. Nós soube o Roberto, tava na final da frente, que tava ali, e ele perguntou aqui também. Nível, ele tem um sistema de nivelação, ou você tem um nível de personagem, como funciona isso? Se tem ranking, se tem... sei lá, a lista de espera pra você ficar mais forte, o que diferencia você tal, entendeu? Nessa ideia, assim, como eu sei que sou mais forte, como eu demonstro às outras pessoas que sou mais forte, sem ser com uma roupinha ou coisa assim. Então, por incrível que pareça, a Riot me chamou a atenção no jogo por uma coisa muito bacana que acho que muita gente vai concordar comigo. Você não precisa de cash pra ser forte. é algo que, tipo, você não precisa ficar dando dinheiro do seu bolso pra você ser mais foda que o coitadinho do pobrezinho que tá jogando ali se matando e nunca vai chegar no seu nível porque ele não tem 150 conto pra você colocar por mês no negócio. Desculpa! Não, eu não ponho essa porra, não, de valor nisso. Mas eu acho bacana isso, o fato da empresa se preocupar com os jogadores. Que ela não coloca o cara que tem dinheiro vai ser mais forte do que o cara que é pobre. Você joga, você começa tudo no nível 1, todo mundo começa no nível 1, todo mundo começa noob. Você não é ninguém, você não tem elo, já vou explicar mais ou menos o que é o elo. E você vai até o nível 30. Você vai upando bonitinho, jogando, conforme você joga, você vai ganhando experiência. O seu invocador, digamos assim, que é quem controla os campeões, seu nível de, digamos que de conta, vai até o nível 30. E os campeões dentro do jogo vão até o nível 18. Conforme eles vão montando campeões, foi foda. Campeões. Ou monstros da jungler, monstros da lane mesmo, eles vão upando. O importante é o nível do invocador, que vai até o nível 30. Chegou no nível 30, o jogo considera que você já tá no nível máximo, você já pode entrar nas filas ranqueadas. Filas ranqueadas é tipo o competitivo do LoL. Você pode jogar com um cara que tipo, ah, só quero me divertir, só quero ficar bancando na frente do PC, você não entra na fila ranqueada. Se você entrar na fila ranqueada, você tá entrando no mundo competitivo, porque hoje em dia League of Legends é considerado esporte oficialmente. Ah, tá. Tem toda essa ideia de esporte já tem um nívelzinho a mais. Eu mesmo fiquei só de boa, brincando, zoando com a cara do amiguinho. Seu noob, eu também sou. Hoje em dia, pra você ter ideia, tem empresas, tipo, não empresas grandes, mas tipo, pessoas que se juntaram, que sabem jogar LOL pra caramba, que já jogavam, principalmente no servidor americano, participaram do torneio, se aposentaram, fizeram um grupinho bacana e ensinam os outros a jogarem LOL em troca de dinheiro. Virou comércio praticamente. Sério, você tá sério? Alguém dá um curso de... Nossa, alguém dá um curso de LOL, velho. Sério, meu Deus do céu. Tanto é que, da mesma forma que existem tipo, pessoas que ensinam mesmo você jogar LOL, também tem outros grupos que fazem pra roubar dinheiro de trouxa. Conheço pessoas que pagaram por isso e nunca fizeram a porra do curso, porque eles não deram. Existem livros que ensinam a você jogar. Por quê? LOL foi considerado esporte, então, tipo, você tem premiação, você não é mais chamado de jogador, você é atleta. Você literalmente é chamado de atleta. Por incrível que pareça, você joga na frente do computador, você é um atleta. Tem estádios totalmente montados pra isso, arquibancadas, pra milhões de pessoas conseguirem assistir as partidas. São 5 cabines fechadas, cada um com seu time fechado. Os times têm patrocinadores, recebem treinamento, tem o líder da equipe, que ele é, digamos que é o empresário, digamos assim, responsável por todas as inscrições, campeonatos e tudo mais. Começa com o regional, parte depois pro mundial. Só um adendinho. Beijo, Neymar. Isso aí. Sou um atleta, fio. E aí, detalhe, a gente é atleta sem precisar se jogar no chão. A gente consegue ganhar sem ficar se jogando no chão e pedindo arrego. Agora é só um abraço por trás. Vem por aí. Próximo. Olá. Ah, oi. Como você se chama? Jinx. Mas é claro, é que eu não sabia a pronúncia correta, então resolvi lhe perguntar. Enfim, Jinx é um nome diferente. De onde é? É de Jinx? Duh. Ok. O que você procura? Jinx. Peraí, tô pensando. Ah, ok. Perdão. É que precisamos resolver isso logo. Tá bom. Bom, Jinx, você é uma ex-detenta psicopata. Acho que vai ser difícil achar algo para você. She's such a loser. Always ready to cry. Ch-ch-ch-ch-ch. Jinx, você está me ouvindo? Eu tô ouvindo. Mesmo. Só que não. Você é doida. Acha que eu sou louca? Você devia conhecer a minha irmã. Não, não quero conhecer sua irmã, e você já está me tirando a paciência. Mas eu tenho a melhor das intenções. Então, você quer trabalhar com o quê? Poderia me dizer? Balas! E por que motivo você quer trabalhar com isso? Quem precisa de motivos? Tá bom, temos uma vaga pra você. Cara, cara, cara! Cada doido que me aparece. Próximo. Aí qual a vantagem? As pessoas às vezes falam, ah, mas por que eu vou pagar pra jogar LOL? Um atleta de LOL ganha bem pra caramba, você vai pro torneio mundial. Ganha muito bem, além de todas as premiações, das famas e tudo mais. Tem fãs, no caso, se você cria uma página, começa colocar seus jogos online em tempo real, suas streams de LoL, você é assistido por muitas pessoas, você ganha para isso. Quer queira, quer não, para uma empresa que vai investir nisso, ainda vai ter alguém que vai deixar a marca dele mais visível para o público que ele quer pegar, que são jovens hoje em dia, até pessoas mais velhas que estão jogando também. No, como você falou, não tem uma discriminação de idade. Ele consegue, uma marca que invista num atleta de esporte, independente se for Dota, League of Legends, provavelmente um Hero of Storm, mais pra frente que virá, ele vai tentar agregar público pra causa dele. O que que seja, desde produtos eletrônicos, a parte de informática, até calcinha. Sim, os que mais entram com isso, claro, são os produtos eletrônicos, mas tem outras marcas envolvidas no meio, até televisores entram na brincadeira, não é algo específico pro jogo, mas é um eletrônico, é uma TV da LG, a marca LG em si nunca investiu em jogos assim, online, ela não tem uma placa de vídeo, ela não tem peças para computador, mas ela é um eletrônico. Então a Nvidia entra nessa brincadeira, vários modelos de peças de computador acabam investindo nisso. E cria público, isso é inegável, isso cria público fatalmente, cara, fatalmente. Vai, de novo, ainda foi comprar um lanche, nesse meio que a gente tá falando, foi eu comprar um lanche. Ele saiu pela portinha. É pra isso, ele só ergueu a plaquinha, mostrou a pergunta e foi embora, vagabundo. E ele ergueu de novo. O que que é? Como que é? Xingou sua mãe. Não, tá no canto o xingo. Qual que é o meu óculos aqui, calma aí. Ah tá, firmeza. É a sua. Seguinte... No geral, não vamos nos especificar hoje sobre heróis ou campeões, chamados campeões, né? Só, a gente, cada um tem uma terminologia diferente em alguns jogos, né? Ou são todos campeões? Não, normalmente são campeões. A gente fala heroes pela fama americana, né? Que o pessoal chama lá de hero. Aí vem pra cá campeões. Outros falam boneco, que me dá uma raiva desgraçada. Você fala, eu jogo com boneco e tal. Boneco de coerrola. Carioca, viu? Eu já vi uns dois, três carioca aqui falando, ó, eu jogo com esse boneco. Nossa, aquele boneco do The King of Fighters é muito bom. Que legal. Aí, ó, alguém odeia vocês. Estou apontando pra ele aqui agora. Seus filhos da mãe. Batam nela depois. Outros chamam de personagem, que faz um pouco de sentido. Então, cada um tem um nome diferente, mas sem problema. Mas eu queria que você desse uma historieta geral do mundo de League of Legends. É, pela cara que você fez, parece complicado. Essa é a ideia de ter um especialista. É complicado pra cacete, porque na verdade, tipo, eles não investiram, digamos assim, que a Riot não investiu tanto em história. Tipo, se resume ao quê? Por conflitos passados, duas, digamos, facções, duas partes do mundo, que é o Runeterra, que seria o mundo geral do LoL, seria o nome do planeta Terra, digamos assim, do LoL. Quando a Terra tem duas cidades absurdamente grandes, que é o continente de Demacia e o continente de Noxus. Então esses dois continentes vivem brigando com o outro, sendo Noxus, digamos que o lado mais maligno, onde tem traição, inveja, todos os tipos de sentimentos ruins, digamos assim, que eles querem poder, poder, poder e mais poder. Eles querem atingir o poder absoluto e tomar controle de tudo, da forma deles, violência. E tem a parte de Demacia, que é mais ordem, progresso, tudo por causas boas, Brasil. Justiça, Brasil, um país de todos, viu? Viva a Dilma, viva o caralho, tá? Eu odeio a Dilma. Mas a ideia é essa, tipo, bem contra o mal, digamos assim. Óbvio que tem personagens de Noxus que eu mesmo acho que foram justiçados, como em Demacia tem personagens que são bons, que nem pra mim não são tão bons assim. Mas... A teoria geral é, existem invocadores que apareceram na época que desses dois continentes entraram em guerra, congelaram a guerra que seria fatal entre esses dois continentes e decidiram criar um, digamos assim, uma liga. League of Legends. A Liga das Lendas. Que é nada mais que, digamos que um coliseu, onde eles iriam resolver os seus problemas internos de continente com continente lá dentro. Com brigas. Então a teoria da história é mais ou menos isso, por mais que não se encaixe muito no contexto da mecânica do jogo, pois o personagem morre, ele devia ficar morto, mas ele não morre, ele volta. Então na verdade o que se estima que é, são invocadores, esses mesmos invocadores que congelaram a guerra, na verdade eles auxiliam esses campeões, esses heróis no campo de batalha, e para ficar um pouco legal, para dar uma temática mais ou menos entrelaçada com a história, o campeão morre na arena, no campo de batalha, mas automaticamente ele é renascido na base para voltar novamente ao campo de batalha. O que se explica também que brinca-se, né, que explicando por que alguns personagens têm alguns problemas psicológicos, porque isso acaba afetando um pouco a cabeça do campeão. Morre, volta, morre, volta, brincando, tipo, como se os magos estivessem brincando de deuses. Mas é mais ou menos isso, eles não controlam. Eles, antigamente tinha essa teoria de controle, mas não. Eles auxiliam porque cada campeão entrou na liga por seu próprio motivo. Ele tem um motivo especial na vida dele que fez ele entrar na liga. Ninguém foi obrigado a entrar. Tá, tem alguns que foram, mas não precisa entrar em detalhe. Até em off aqui a gente tava falando que o que me fez lembrar na primeira vez que você tinha me explicado isso foi Magic the Gathering, que é aquela ideia de ter dois magos sem muita profundidade. Não tem muita profundidade, são dois magos que estão se enfrentando e eles usam criaturas de outros planos e mágicas que eles adquiriram pra derrotar o mago inimigo. Lembra exatamente muito isso, Magic the Gathering. Pra quem não conhece, lá vai o aportuguesado, digamos assim, Yu-Gi-Oh! Pra quem não conhece, literalmente são dois duelistas jogando monstros pra cima e pra baixo com estratégias pra um derrotar o outro, até acabar os pontos de vida. Magic, LOL é isso. Você é um invocador que você controla exclusivamente um campeão pra esse campeão fazer sucesso lá e destruir tudo ou perder a base própria e levar a derrota. Você chegou a explicar sobre ela ou eu não prestei atenção? Sobre? Elo. Elo, verdade. Acabei pulando essa parte de elo que você perguntou como uma pessoa pode ser reconhecida, é verdade. Chegando no nível 30, se você entrar nessas filas ranqueadas, até como eu expliquei que ele é um esporte e tal, tal, tal, você pode entrar no mundo competitivo. Você pode pensar assim, eu quero me tornar um jogador profissional. Porque tem já times brasileiros nessa brincadeira, como a PEN. Pra quem conhece vai saber bem do que eu tô falando, a PEN. É uma das melhores equipes brasileiras. São 5 jogadores completamente brasileiros. Eles não foram lá pro exterior pra ainda jogar. Eles nasceram aqui, têm a mesma cabeça que como qualquer um de vocês que vai ouvir isso aqui. E vocês podem sim serem jogadores profissionais, atletas. Eu tô tentando. A gente vai aprendendo conforme vai jogando. Pra mim, por mais que eu tenha um ano de experiência, pra mim já tá bom a experiência que eu peguei em pouco tempo, progredi bastante. E esse fator de elo é o seguinte: você começa como. Você tem 10 partidas, aliás, perdão, você não começa como nada. Você não tem elo. No nível 30, você pode começar e você joga 10 partidas, que a gente chama de M10. Dessas 10 partidas, você vai ter vitórias e derrotas. Dependendo de quantas vitórias você tem e quantas derrotas, você vai cair em um elo. Elo, a gente tipo define como que bronze é o mais baixo, seguindo a lógica que todo mundo conhece, prata é mais ou menos, ouro é um médio, digamos assim, hoje em dia. Depois do ouro vem o platina, depois do platina o diamante, depois do diamante o challenger, que a gente chama de desafiante em português. Cada elo, tipo, se você é bronze, você é escória da sociedade, sua mãe já até te odeia porque você caiu no bronze, meu amigo. Mas, por mais que eu tenha bancado disso, você não é, tipo, ruim. Você caiu no pior elo possível, tá? Mas você pode sair dele. Eu mesmo caí na droga do bronze quando comecei a jogar, porque eu não faço isso em casa. Bateu nível 30, eu sou profissional, vou jogar ranked. Isso. Tio fala, não vai, dá uma treinadinha, brinca um pouquinho mais, relaxa um pouquinho. Não, sou profissa, Neymar tá ali jogando junto, isso aí, ó. Detalhe que eu tinha um amigo meu que jogava na minha frente, ele já era prata, e ele falou, cara, espera pro nível 30, não faz isso, pega mais treinamento. Vai pro pariu, eu vou pegar, você fala isso que você tá na minha frente. Bronze. Eu fidei pra caralho. Fidar, caso alguém não saiba, é morrer pra caramba. E você cai bronze, mas com muito custo, você sai, vai pra prata, você já não é mais a mesma coisa, porque pro povo que joga bem, prata e bronze é a mesma coisa, não muda nada, é o mesmo povo, só continua com orgulho e trolando pra caramba. O ouro já mais ou menos já é reconhecido, você já começa a receber um pouco de respeito e atenção por isso, porque já não é um elo intermediário, é o começo da sua carreira já. Detalhe, eu tô no ouro. Depois disso vem o platina. Platina você já começa a enfrentar um pouco de dificuldade, você já começa a pegar jogador que realmente sabe o que tá fazendo, que realmente tá treinando pra virar um jogador profissional. Do platina você vai pra diamante. Diamante é um elo alto pra caramba, você pega gente que sabe jogar bem pra caramba. Provavelmente você vai pegar muito jogador que jogava no servidor americano e depois se transferiu a conta pro brasileiro. Então é cara que realmente sabe o que tá fazendo, sabe usar de todas as habilidades possíveis para vencer. E challenger, meu amigo, são normalmente, não vou dizer todos, tem muito challenger, muito desafiante, que ele não joga jogo competitivo mundial. Ele só se diverte, por incrível que pareça. Ele chegou lá, é o top do negócio e fala, não quero correr atrás. Quero só ficar aqui e falar, legal, sei jogar. Mas quem quer, corre atrás, procura um time, procura um patrocínio. E normalmente faz um jogo, um grupo de 5 pessoas e vai bater a cara lá fora para jogar em outros lugares e, quem sabe, representar até o Brasil no Mundial. Então você é reconhecido por isso, você ganha premiações por elo que você chega, tem desde skins, roupinhas especiais pro personagem, só muda a roupa, não altera em nada o jogo. É só visual mesmo. Abordas no seu personagem, que isso define o quão bom você é dentro do jogo. Você é respeitado por isso no jogo. Claro, na rua, pra conseguir emprego, eu te garanto que você não vai ajudar nada. Chega na entrevista. Aí, moço, sou ogro. Aham. É, mas isso não está escrito aqui no seu currículo. É, eu sou humilde. É, o cara vai chegar pra você, que você sabe fazer na vida. Não precisa saber o que eu faço. Eu te carrego na ranked. Acabou. Já tá empregado. O mais visual é, tipo, pra outros jogadores, tipo, outros jogadores vão ver você com um nível maior, com esse, sei lá, esse chama de borda. Eu não vou colocar de borda porque é o nome dado que deu até agora. Que fica em volta da imagem com o seu nome e o nome da personagem. O campeão que você selecionou. No caso, essa bordinha, toda vez que você joga, ela não fica visível no seu menu. Mas toda vez que você cria uma partida, seja lá personalizada, que é só pra treinar contra bot, seja lá normal, pra você só se divertir, ou uma partida em outro mapa, só também pra se divertir, ou mesmo ranqueada, seja onde for, a hora que você selecionar o personagem e for pra tela de carregamento do personagem, essa bordinha vai aparecer. E aí que o jogador vai falar, opa, ele é ouro. Só que o engraçado, bacana também ao mesmo tempo, é que só aparece as bordinhas do seu time. O time inimigo, não. Então você não sabe julgar aquele cara que tem que focar. Então você pesquisa isso por fora, rápido, antes que o jogo comece, ou você vai deixar do jeito que tá, você não vai saber que elo ele é, só no final da partida. O que dá meio aquele clima, vou usar um jogo mais antigão, tipo, The King of Fighters, manja? Sim. Assim, você, não que, é uma comparação meio estranha, é como você sabe como é seu time, tem um cara que é tal, o cara mais forte aqui, um cara que talvez seja mais fraco, tal, tal, tal. O outro time você não sabe o potencial dele, então já fica meio decidido, quem vai pra cima, quem vai pra baixo, quem vai pra um lado, quem vai pro outro, você fica meio, as pessoas ficam meio ligeiras já com isso. Algumas dicas você pode pegar, tipo um ícone de invocador antigo, algo assim, mas nem sempre faz. Tem muito personagem que ele é muito forte. Ele tem um começo, tem um personagem que tem diferenciado, heróis que tem um começo muito forte, mas um final de jogo lento. E ao mesmo tempo personagens que tem um começo fraco, mas um final de jogo tremendo. Então tem esse potencial de personagens, essa diversificação. Então às vezes você olha na partida, nossa, aquele cara, aquele campeão vai me dar trabalho, ele tem um começo muito forte. E na verdade é um noob que pega. Ou às vezes você vê um campeão, esse campeão, de boa, ele vai demorar pra crescer. Até ele crescer, eu já derrotei a base lá, o time já se virou. E na verdade é um cara profissional que tá jogando com ele. Em menos de 10 minutos o cara deixa um bicho enorme. Então não tem como nem você julgar o campeão. Você precisa começar a prestar atenção já no jogo. Como é que o cara tá jogando, você fala, opa, aquele cara não tá jogando ruim. Eu preciso focar ele. Saquei. Isso eu precisava falar. E ó, saiu todo mundo aqui só porque eu, depois dessa olhada maligna que eu dei. Eu conheço, não citarei nomes, ou se esse plural, mas conheço 2, 3 que já perdeu essa bordinha. Coloque a malícia que você quiser nisso daí, rapaz. 2, 3. Não é 1. 2, 3 que já perdeu a bordinha. Voltou pra casa sem bordinha. Imagine a família chegando. Oh, e aí, como foi e tal? Chegou a mãe. Perdi minha porta. Ou pior, o que aconteceu, meu filho, que você está chorando? Levaram a minha borda. É uma coisa cruel, mas eu não vou citar nomes aqui, que senão o nego vai ficar bolado, e eu vou deixar no ar pra vir perguntar pra mim. Eu não sei. Ainda mais se você pensa da seguinte forma. Levaram minha borda que era de ouro, minha borda de prata, minha borda de platina. Mãe, perdi a bordinha linda de diamante que a senhora me deu. O que já é um sinal que a mãe dele joga pra cacete, eu achei que malandro. Fato. O que é engraçado, uma curiosidade contada bem rápida. Um dos jogadores de LoL, que até tá no time oficial do Brasil, Pen, pai dele joga. E o pai dele faz stream. Putz. É bacana, mas ao mesmo tempo não é, porque ele não joga tão bem. Mas ainda assim, o pai do cara joga, todo mundo sabe que é o pai dele, ele fala que é o filhão dele tá lá. Ele faz stream, tá tentando crescer também como qualquer um. Porém, ele teve um incidente meio bizarro, que a mulher dele tava brigando com ele enquanto ele jogava, e ele jogou uma cadeira nela. E ele tá conhecido agora pelo rei da cadeira. Mas, fatos que acontecem. É, ele foi, a mulher dele falou, não, vem pro mid, vem pro mid. Não, mulher, fica embaixo, vem pro mid, vem pro mid. Não, mulher, e mandou a cadeira, falou, ah, não quero, vou reportar, O problema é que ele é mais retardado que criança, digamos assim, porque o cara, tipo, ela tava chamando ele não sei pra quê, parece que ele tava pedindo que apagasse um pouco a luz, porque ela precisava dormir, porque ela tinha exame pra fazer no dia seguinte. E o cara ainda gritou com ela aos berros, falando, cala a boca, eu tô trabalhando, tipo... Ah, legal, bacana. O cara já considera o LoL como um trabalho, pelo fato de que tem um site chamado Twitch TV, que você faz stream lá. Dependendo das visualizações que você faça, você ganha dinheiro por isso. O canal te paga. Ah, você é pago por isso. Então tem gente, por ele ser filho, o pai, perdão, ser pai do... Esqueci o nome do atleta agora. Do Kami. Por ele ser pai do Kami, me corrija se eu estiver errado depois nos comentários. Mas se eu não me engano, o pai dele... Ele é pai do Kami. Ele já é famoso, então, por causa disso. Por ele ser o pai do garoto. Então, ele tem bastante visualização. E ele já tá considerado um emprego. Já não trabalha pra ficar jogando LOL. Timonel, deixa eu fazer uma piada. Piada. Pode. Pai Hora do... da piada. O pai do Kami é o Kami-sama? Fuck. Briga não. Ele tá... Ó, gente, tão lendo bravo pra mim, ó. Ó, Sebastião, volta aqui, vagabundo. Depende, hein? Gente, pode ficar, ele não vai contar mais piada assim não. Volta, por favor. Não, xinga não. Olha o que não. Você fez. Xinga não, eu tô tirando áudio isso, viu? Tô tirando áudio, isso aqui tem um monte de gente xingando depois dessa piada horrível. Mas vamos voltar aqui pro LOL. Ai, tô voltando, né, que incrível. Desculpa. O pior é que eu jurava que ele ia falar é o Mestre Kami. Mas foi pior ainda. Pior que eu tô achando que eu falei muita merda. Porque Kami-sama é uma palavra insistente, bonitinha. Não é só o personagem. É? Entendeu? É. Tô achando que eu fiz muita merda agora. Mas ok, eu não vou editar isso. Vou levar na cara de pessoas orientais. Se forem mulheres orientais, eu agradeço por isso. Mas se não, não. Esriel, como eu já te conheço, vou direto ao ponto. Tenho um trabalho perfeito pra você em um museu. Tô dentro. Mas tem um probleminha. Parece perigoso. Você vai ter dois assistentes. Sem problemas. Mas eles são de Noxus. Noxianos. Eu odeio esses caras. Eu sei, mas lá é só pra trabalhar. Relaxa. Vão te pagar a mais por isso. Combinado. Ok, então pode ir. O emprego é seu. Você começa hoje à tarde. Hora de fazer o trabalho sujo. Espero que a loira se dê bem. KKK. Esqueci que ele adora se dar para os outros. Voltamos aqui, cara. Tem muita coisa pra gente falar sobre LOL. Muita. Tem muita informação que se fosse passar, nossa senhora, vocês perdem dias aí. Uns 2-3 dias só pra saber muita coisa. Teorias, modos de jogo, personagem, lanes, histórias de personagens, que foi o que a Riot investiu muito. Nossa, muita coisa. Seguinte, você tem alguma dica de site, alguma dica de algum... Alguém que você tem no YouTube, algum canal do YouTube, alguma coisa, ou a pessoa que quer começar a jogar, ou o cara que joga Dota, fala, pô, vou dar uma chance depois de ouvir. Mentira, você não vai dar uma chance depois de ter ouvido isso, né? Mancado. Depois da minha piada também, pior ainda. Não vai dar chance, porque Dota, tipo, ele tem um ódio, digamos assim, por jogadores de LoL, que também fica, acho que pra outra hora contar, porque a história é longa. Mas, normalmente, jogador de Dota não tem uma raiva de personagem de LoL à toa. Normalmente, o Adinho de hoje em dia é modinha. Muita gente fala, ah, eu odeio LOL, só jogo Dota. Aí você fala, por quê? Porque Dota é legal. Mas antigamente não era uma frescura. Eu mesmo era um jogador de Dota que fiquei puto pra caramba com a atitude da Riot por ter criado esse jogo. Vai ser explicado talvez, quem sabe, futuramente, se der interesse em vocês, a gente comenta. Deixa nos comentários caso alguém esteja interessado. E existe uma história muito grande por trás disso. Porque a raiva dos jogadores de Dota em cima dos jogadores de LoL. Mas tem muita gente que deu uma oportunidade e abriu a cabeça pra falar, não, pera, pode ser legal. E foi, como eu fiz. Falei, talvez seja legal. Amigos meus estão indo pra lá, por que não participar também? E acabei interagindo nisso. Sites, eu recomendo poucos. Porque por mais que eu recomende, fale agora, vá lá ver, muito mais da metade de vocês acho que não vai entender nada, porque os sites são complexos. Eles explicam, tipo, em dados teóricos, ao pé da letra, o que o campeão faz, quanto dano ele é capaz de dar. São dados muito técnicos, então as pessoas não vão entender muito. O que eu recomendo pra vocês, coloquem no Google, time brasileiro, a PEN, vocês vão ter nomes de jogadores. Ou vai no YouTube, assiste partidas. O pessoal grava partidas já para as outras pessoas assistirem. Assistam, vocês aprendem muitas coisas com isso. Tem gente que gosta de assistir os mundiais, as partidas do mundial. Eu, modéstia à parte, cresci sozinho, levando tapa na cara porque eu não gosto. Eu me sinto no tédio de sempre desde criança, até com videogame. Ver alguém jogando e eu lá, oh, que legal, cara, batata. Tipo, eu não gosto, me irrita. Eu fico com sono. Então eu só vou ver alguma partida, assistir o jogo de alguém, se eu pego e falo, ah, eu gosto de tal herói. Nossa, olha o visual dele, que lindo. Que personagem perfeita. Ela é o exato tipo que eu gosto, assassina, que vai e mata. Eu quero aprender jogos, modos de jogo com ela, jogabilidades, técnicas. Aí você vai e coloca o nome da personagem no YouTube, gameplay, ou um tipo de elo, ouro, diamante, platina. Vão aparecer jogadores. Aí você assiste a partida, você aprende muitos truques, muitos segredos que aquele personagem tem, itens que ficam absurdamente fortes com ele. Então, se especializem nisso, vejam pessoas jogando para aprenderem a jogar. Eu não quis, é por isso que eu ainda tô meio lento, ainda no processo de subir na parte competitiva. Eu recomendo que vocês peguem e curtam o grupo do Catadores de Relíquias, que não tem nada do LOL ainda, mas pode ter, deixa lá seu comentário, xinga nós. Fala, pô, que programa horrível. Não, fala, nossa, que programa maneiro. Isso mudou minha vida e vou pro Tibete. Ah, eu que jogo LOL, tô lá, cara. Eu curto o negócio, é muito bom. Chega lá, facebook.com/catadores e relíquias. Ou chega no nosso e-mail, contato@catadoresderelíquias.com.br e manda, não uma petição, com 50 mil assinaturas pedindo pra acabar, pelo amor de Deus. É isso, mancada. Ou pra não fazer mais piadas. Isso até pode acontecer. Eu tô esperando já isso, faz tempo. Minha vida eu fui espera inteira pra alguém fazer isso. Mas agora, sem brincadeira, eu quero agradecer demais a você, Manuel, por estar aqui gravando, por ter gravado tudo isso. Esse programa ficou, ó, um must. Se quer deixar algum recado, quer deixar, sei lá, com o nome de invocador, quer que o pessoal te adicione no LOL, quer deixar alguma coisa no Facebook, tem alguma propaganda, bom, trampo, seu patrão vai pagar alguma coisa pra mim, sei lá. Mas faça o seu jabá. Momento jabá de Manuel Boschini Tio. Você não esqueceu da parte do Boschini Tio ainda, né? É, não esqueci nunca mais. Ah, bom. O nome, se alguém pegar e escrever, ver a descrição do áudio, vai estar escrito Manuel Boschini Kill. Só que não. Só que não, bom que eu completei agora. É. Bom, eu ainda não sou um jogador profissional, também não tô com tanto fogo quanto o pessoal fica de, ah, cheguei no ouro, já vou começar a gravar vídeo, já vou ensinar os outros, porque eu ainda acho que eu tenho muito pra aprender. Por mais que eu ainda já esteja no ouro, caminho pro platina, ainda acho que tem muita coisa pra aprender, que eu ainda não sou bom o suficiente pra estar passando dica pros outros. Mas, ainda assim, tem amigo que insiste, não, cara, você joga bem, você faz alguma coisa, me ensina, me passa isso. Item pra tal personagem. Quem quiser adicionar, é Baby Scarlet, soletrando B-A-B-Y, espaço S-C-A-R-L-E-T, Baby Scarlet, dentro do jogo. Ou então é só procurar Emanuel Bucchini, qualquer coisa que escreve meu nome bonitinho na descrição, porque meu nome é chato pra caramba, se for soletrar. Solete, só pra gente ter o trabalho, vai. Pai do céu. É desse jeito então, vamos continuar. É, pronto, tá soletrado. Escreve Emanuel, pai do céu. Coloca lá. Recupera seu mão em 3 dias, coisa assim, saca? Coloca Emanuel, o pai. E pronto, tá lá, surge. Mas brincadeira à parte, colocando Emanuel, Botini, vai aparecer no Facebook, qualquer coisa me adicionem. Fica meu nome escrito embaixo, alguma coisa de referência. Me adicionem no LOL, eu dou dica sem problema nenhum. O que eu souber, o que eu puder ajudar, seja nível baixo, quem esteja começando agora, ou seja gente que já esteja jogando, esteja ouvindo isso, ajudo numa boa. Não tenho time ainda, não tenho nada montado. Futuramente vou fazer. Já tô até com peças de computador pra chegar, que agora já tô investindo num computador melhor pra tá entrando nesse ramo do competitivo. Já recebi poucas ofertas, mas recebi alguma coisa. Treinamentos até que eu tô pensando em fazer, não me pagar, mas fazer por conta própria, focar um pouco mais, porque até agora eu levei na brincadeira. E vendo que eu subi na brincadeira pro ouro, eu falei, poxa, acho que se eu levar o negócio a sério, dá pra ser feito algo em cima disso. Nem que seja no final só por diversão, falar, pô, que legal, tô forte pra caramba. Mas é algo que talvez possa dar certo, sim. Espero que dê. E no máximo, no mínimo, se der tudo errado pra quem me adicionar, posso garantir que no mínimo a gente vai ter muito tempo de diversão e vai curtir bastante. Então é isso, de novo, muito obrigado, Manuel, valeu mesmo por você estar aqui. Eu que agradeço, imagina, a hora que você falou me chamar pra conversar sobre isso, falei, pô, que legal, falei, querendo ou não, pessoas estão se interessando por isso, pessoas vão ouvir isso, eu tenho certeza que vão, se vão gostar, não sei. Vocês vão ouvir isso, pessoas, vamos iniciar, não escutei, vamos iniciar. Oh. Continua a música. É. Mas então é isso. Muito obrigado a você que baixou esse episódio. Muito obrigado a você que ouviu esse episódio da pessoa que baixou o episódio. Muito obrigado a você que conseguiu sua borda. Muito obrigado a você que perdeu sua bordinha. Menor ainda, beijo na bunda de quem perdeu a bordinha hoje. Com borda ou sem borda? Nós amamos você, S2. Muito obrigado por tudo e valeu! Bye! Bye! A casa caiu! A casa caiu! Eita porra! Tá falando comigo? Tu mesmo, seu fanfarrão! Você sabe quem eu sou? Tu é moleque! Vá se autofecundar, seu filho de uma dama, que porventura, realiza desejos extraconjugais remunerados. Véio, na boa, volta pra casa! KKK, seu bronzinho de merda. Se não manda em nada. Quem manda aqui sou eu e a parada vai ficar tensa. Não, cara, que coisa bronze. Eu não consigo entender o que você fala, pois você fala de uma maneira bronze. Vou sentar o dedo. Você é bronze. Dedos mia. E quem é você para invadir minha agência? Eu sou o novo xerife. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus, estou sendo preso. Que merda. Vambora, não mandei ninguém parar. Vambora, não mandei.